Fabricação caseira, fabricação caseira, fabricação caseira, fabricação caseira. E diamante, diamante. Agora cê ficou bonito, neguinho. Bem na moral, tipo nos mó, fi. Nós tá aqui, fazendo estilo, fixando a parada. Pode olhar, passa o pano, feche, não pega nada. Sós verdadeiro aqui, isso é mágico. Rolando um som de responsa, os menininhos diz que é clássico. Me cabulei, falei, fiquei meio naquela. Pra quem firmou, acreditou e não barrela. Se barrelou, então falou, aí ficou de fora. Eu tô falando, sente a pressão do que é. Fabricação fez um chame, eu permaneço na fé. Criando um jeito na quebrada, agora bem bacana. Conta a firma pra trampar e assim fazer uma grana. Mas que seja honesta, chapa, que traga sustenta aqui. Porque eu quero pros meus filhos o que eu não tive pra mim. Não tô falando de luxo, enfim, sobrevivente tipo assim. E com o que eu sei, pode crer fazer acontecer aqui. Da mesma forma, seguir até o fim, neguinho. Até o fim, neguinho. É nós que vem e tem a mani, pá. Pode chegar, vem devagar, rap nortista na fita, vai. Revolucionar, eu tô ligado aqui. Eu faço, eu fiz assim. É o som do gueto no gueto, o nosso tá aqui. É nós que vem e tem a mani, pá. Pode chegar, vem devagar, rap nortista na fita, vai. Revolucionar, eu tô ligado aqui. Eu faço, eu fiz assim. É som do gueto no gueto, o nosso tá aqui. Mais uma vez, mais um campo, mais uma parada. Eu tô ligado, eu tô na fita, eu tô na jogada. Eu tô por dentro assim, eu tô envolvido, irmão. Faço o corre meu, e é assim então. A todo tempo sem parar, confio em Deus a razão. Do meu viver, pode crer, essa é a missão do esquema. E iludir não faz a cara, e sim só traz problema. E na real canto, escrevo e canto, pra ti eu canto. Mas antes disso tudo, eu bolo o plano. Lembro de mim, do sofrimento como eu era. De tudo que passei, mal perrei, mas já era. E hoje transformado eu faço a diferença. Aonde quer que eu for, pelo amor, meu valor. Tô que tô, vou que vou, fazer revolução, jogador. Fabricação caseira. Fixar, fazer bonito é união no serviço. Hip hop é isso, esquecer o pai e virar amigo. Foi assim que escolhi pra fazer essa parada. Vou insistir e persistir até o final, meu chapa. É nós que vem e tem a mani, pá. Pode chegar, vem devagar, rap nortista na fita, vai. Revolucionar, eu tô ligado aqui. Eu faço, eu fiz assim. É o som do gueto no gueto, o nosso tá aqui. É nós que vem e tem a mani, pá. Pode chegar, vem devagar, rap nortista na fita, vai. Revolucionar, eu tô ligado aqui. Eu faço, eu fiz assim. É som do gueto no gueto, o nosso tá aqui.